Mais uma vez volto a escrever para dizer o quanto te quis nas tuas juras de amor. Eu sempre acreditei, mas agora vejo o quanto eu me enganei. Mais uma vez escrevo a chorar. Tu nem tivestes pena de mim. Se existe um Deus lá no céu, um dia tu vas pagar. Todo pranto que eu derramei haverás de chorar. Ai, como é triste a gente viver amargurado na solidão. Sofrer calado faz padecer, dilacerando o coração. Escuta ao menos que mais nada posso te dar. A dor de uma desilusão o tempo faz esquecer, mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Dilacerando o coração. Escuta ao menos minha canção, já que mais nada posso te dar. A dor de uma desilusão tempo faz esquecer, mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Mas de ti só esquecerei quando eu morrer. Mas de ti